Apatangue Yankee Romeo Tango, bom dia, prossiga. Bom dia, Yankee Romeo Tango, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Locado 0195 no transponder, seguindo na sua escuta para sobrevoo na proximidade da direção Joaquim, próxima duna. Patango, Yankee Romeo Tango? Prossiga. Atende condições visuais, 500 pés na escuta de controle, ajuste padrão, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés no litoral sul, Romeu 44. Ciente, vai manter 500 pés, ajuste padrão. Esse Romeu Tango só confirmando, é Romeu 44? Afirmo, Romeu 44. Papá Romeu Vitor Hotel Delta, esteja atento a tráfego de 2 para 3 horas, a 5.6 milhas, rumo... Sudoeste, mantendo 500 pés no Romeu 44. Ok, não está visual, vai manter atento. Já está próxima à região do sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Entre. Salvador, boa tarde. 1162, da Gol, Tietchan da Serra. 1162, bom dia. Contato radar. Aciona identificação na chegada da Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste padrão. Ajuste padrão, identificou 050, Gol 1162. Vitor Hotel Delta na escuta do Yankee Romeo Tango? Está na escuta, Vitor Hotel Delta. 2345. Gono 556, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, Gono 556. Visibilidade 7. Patangue Yankee Romeo Tango, reporte visual com tráfego informado. Reportará. Yankee Romeo Tango. Vitor Hotel Delta agora no Iguatemi e Bonocô. Ainda não visual com tráfego, ok? Gente, Vitor Hotel Delta. Agora Panamá 356, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste padrão. Mari 060, ajuste padrão. Panamá 356, autorizado direto e TAP. E TAP voando, bem Cida, está presente com a do Mari para interceptar a chegada da Mari, ajuste Salvador no 013. Para a fronteira da frente, boa Mari, chegada Mari, está no IBR 16. Para 40, desça para o nível 060, ajuste 1013, está presente com a do Itap. 060, pressionando o TAP, Guará 40. Gol no 162, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. Está presente quanto, Duna? 2. Gol no 162, Duna 2000 pés. Duna 2000, gol no 162. Prêmio 356, Duna 3000 pés. O Xané 6356, controle? 6356, prossiga. Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3.903, Oxalé 6356. Para pista 1-0, Vicenhoso, 1-0, controle Salvador, 1-0, nave decimal, 0. Sim, torre operando na frequência 1-1-8, decimal, 9-5. Para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-3, da presente voando Duna. Está presente, voa Duna 4010 com 1013, o azul 4082. Sem reforço. Só 35. Sobrevoando a 324, 510, visual. Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, controle. O Vitor Hotel Delta nas curvas. Visual com tráfego nas proximidades de Bonfim. Ainda não, senhor. Já está visual, vindo até lá. É. E aqui o meu plano controle? Nova, Timóteo, Xanéia 6213. Xanéia 6213, Galeão 360 autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída da El Lederume, prossegue a P9B857, Mouso, controle 1-9-35, acena 5413. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita, Lederume, P9B857, Mouso, 1935413, transporta. Bota puxa, né? Vamos lá. Também agora você vai fazer a avaliação. Salvador, bom dia, azul 4076, descendo a 1950, tenha tango. Azul 4076, bom dia, controle Salvador, acione identificação. Desço para o nível 050, ajuste 1012, na presente voando Duna. 1012 é o altímetro, desce a 050, voa Duna, 4076. Estabilizado o curso, gol 1162. Gol 1162, gente, complete a aproximação, chame 2 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Boa. Doutor, bom dia, TAM 3216. Informação é a Tango, vai atingindo 170. TAM 3216, bom dia, controle de Salvador. Chame identificação, desça para o nível 070, ajuste 10012. Autorizado, chegada Mari. Autorizada Mari, descendo para o 070. Chegou avistado, livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 4 nós, ajuste no 012. Sente livre pouso, pistola 0, gol 1162. Pensamento curva esquerda para o 060, seu limite aqui é Mike 090 Sintra. Para 40060, limite a 090. M6356, desça para 2010, livre ILS, reporte estabilizado. 2000, 6356, livre ILS. Azul 4082, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.012, 4082. Azul 4076, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000, 1012, azul 4076. Região 08, bom dia, prossiga. Gente, Guardião 08, sob condições visuais, 500 pés, ajustando 012, reporte visual, fora da barca. Autorizado, corredor Vera Cruz, após Vera Cruz, Interlagos, do Guardião 08. TAM 3216, condições de voar Duna e descer para 5.000 pés em high speed. Duna 5.000 pés em high speed agora. Prossiga. Saindo das proximidades de Duna, seguindo para cruzamento do Nisimbra, na intercepção do litoral sul, sobrevoa na região do Parque São Cristóvão. Gente, aqui em Romessão. Estabilizou 6356, contando. 6356, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Azul 4082, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2010, vai chamar estabilizado ILS Azul 4082. Azul 4082, para informação de tráfego, forma o mesmo a 10 horas, 5.5 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés nos corredores de Salvador, Caravão, Charlie 208. 7.4082. Controle o Yankee Romeo Tango. Yankee Romeo Tango, prossiga. Passando agora as proximidades do Shopping Guatemi, você confirma se o Vitor Hotel Delta ainda está sobrevoando a região? Afirmativo, Vitor Hotel Delta encontra-se a sua retaguarda no eixo de... da aproximação da 1.0. O Vitor Hotel Delta está de voa com a aeronave, eu estou na BR, atuo às 9 horas. Ok, sim, graças a Deus. Região 08, a fim de não interferir com as aproximações da pistola 0, condições de descer para 1 no pés? Afirmativo. Prato. Estamos descendo, 08. Israel, transição Bideve aguardando quanto? Israel, Bideve aguardando, Oxenha, 65. Alfa, do Juliette, voo 1162. Voo 1162, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, balão, boa tarde. 1-2-3-2-1-6 Guará 4-0, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-2 Guará 4-0, para 3.000, 1-0-1-2 Guará 4-0, para o curso localizador, curva à direita na proa 07, na proa 080, nessa proa intercepta. Guará 4-0, localizador 080, intercepta 14. Xenema 254, pronto, pronto. Afirmo, pronto. Solidado. Rio de Janeiro, 360, via Pesulu 44, até ADA. Decola pista no 0, curva direita, saída da Elta, na São Bideve. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 5432. 4 para sobrevoo Iguatemi. 500 pés visual. Gente, Vitor Hotel Delta. Saída da El, transição BDEV. Controle 109 de 135, transponder 5432, eu chamei a 6254. Reporta pro Xenema 254. Repórter. 082, estabilizado? Afirmativo, senhor. Gente, complete a aproximação, chantou, Reno Noite, decimal 95. 95, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4082, ILS X-Ray. Azul 4082, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1-0-1-2. Vai aguardar, 4082. O Guardião 08 passou, está passando através de parede. Gente, reporte na rotatória, o Guardião 08. Vai passar na rotatória, 08. Então, 3216, desça para 2.000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000, chamará estabilizado, 3216. Obrigado. Bom dia, chamará 6356, segurando à direita. É 356, taxi alfa, Juliette, portão, reporta antes da Juliette, 6356. Alfa, reporta antes da Juliette, 6356. O Zulu Delta Lima, fala. Zulu Delta Lima, faz que entre em contato com o Sales, nós não possuímos a DLA no sistema e como o plano venceu já foi cancelado. Sem a DLA, faz que entre em contato. Oi, Salvador. Boa tarde, Guardião 08. Guardião 08, boa tarde. Ingressa na final da 1-7. Tem condições de realizar 360 na vertical da RMA? Afirmativo. Vai realizar 360 vertical da RMA 08. Gente, o Guardião 08 prossegue na final da 1-7, reporte na vertical da RMA, o ajuste 1-0-1-2. Passará na vertical da RMA 08. para aproximação e chame torre no 18095. Reduzindo, chama a torre 1895, azul 4076. Boa tarde, obrigado. Boa. Guará 40, desça para 2000 pés, ajuste 10012 para o curso do coração. Livre ILS X-Ray, reporte estabilizado. Guará 40. Guará 40, descendo para 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Torre Salvador, boa tarde, azul 4076, aproximação final, ILS 10. Azul 4076, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste 10012. 10012, continua, 4076, final, 4 milhas. Manter a posição 6356, puxando 62, 13, solo. 9. Solo 9, tchau. Para o curso 10, retornamento 62. 62, 13, autorizado. Puxa, deixando livre a entrada do portão para a companhia aqui. Afirmativo, vai deixar pronto, vai ficar livre o retornamento. Estou no controle Salvador, boa tarde, acione identificação. Mantenha nível de voo 170, reporte no ideal de descida. Está presente voando Mari para interceptar a chegada da Juche em Salvador no 1092. E agilizar o 360 para prosseguir para o pouso? Agilizando, para receptar a final da 1708. Sei que estou com tráfego no visual, é, para informação, eu tenho um tráfego agora a 2 milhas do externo. O ônibus 56 está no máximo de estar pronto a me escutar. Este guardião 08 tem livre pouso, pistão 97, o vento 070 graus, 3, né? Livre pouso 9708. Desconfirma pelo B autonomia alternada. Pelo B autonomia? Afirmativo, nosso POB está com 16 pessoas a bordo, autonomia de 6 horas de voo para 3, 3 de voo, ok? Comprimido 235 ou 295? Desculpe, 1-8-95 no ponto de espera do hotel, Olímpico 56. Afirmativo, no hotel 295 e 2 ajustes. Salvador, T32 no meia, Cimbra, baixado, checado, visual. T32 no meia, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso, ajuste na 092. Azul 4076, seu solo para os 21, 121, decimal 9. 219, boa. T32-17, para informação, há um caravan de operação militar realizando pouso na pista auxiliar. 6326 3-2-1-6, tráfego avistado, check-trem, livre pouso 1-0, vento 070 graus, 3, não? Livre pouso na pista 1-0, 3-2-1-6, baixar a checada. Decimal 9-5. Sapatão guia aqui no botão. 6-2-4, pra você. Posiciono... só um minutinho, esconder aqui o barco. Solo, boa tarde, voo 1864, Cintra, informação, Tango para Maceió. Poxa, na 6213, coordenou só para deixar livre o portão? Afirmativo, já foi coordenado, estamos deixando. Sim, esperado. Confirmando com 864, Maceió, autorizado 350. Venha para o aluno no site da Urago, após direto, decola a pista no zero, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5426. Autorizado 350, aperto Lu no 7, Orago, após direto, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5426, gol no 864. Guarda, porta push, gol no 864, azul 4076, Juliette, portão 03. Juliette 03, 4076. Eu não sou guarda, 086, pela declaração, bom trabalho. Sim, chegou de 108, frequência livre a estacionar. 3-2 no meia, solo 2-4, primeira direita, solo 219. Direita 219, tá 3, solo 2 no meia. Pronto, no 02. Luz 4, aguarda, estimado um minuto. Ok, aguarda. Do pátio militar, após o pouso? 4-0, afirmo. Sim. Personal 6213, temos 132 a bordo, Guarulhos, 3:30. Xenai 6213, taxi via Índia, Monte Paradão no 02895, Kenegal no 012, confirma PB. Estamos com 132. Sim. No meio, Alfa Juliette, portão 05. Alfa 05? Aqui, Alfa Juliette, portão 05. Obrigado. Na região do IAPI, próximo à Duna. Quem é que é a rotação? Tá, vou. Boa tarde, eu sou o 03. Eu sou o 03, boa tarde, só um minuto, corre. O Uta 326 atento a P3, vai ingressar na Alfa, série de passagem ao meio. Segue a fase eletrônica. Solo, o Olimpo 56 está na Delta, para continuar para o táxi. Olimpo 56, autorizado o táxi via Juliette, Índia, Ponte Paraná, 1-0, novamente, torre 18, 1-9. Confirmando, torre 1-8, desconosco. Ponte espera 18, 9, 5. Como é que se mantém a escuta sua até o ponto espera? Afirmo. Ativo. Retorna em mar pelo litoral, Vitor, até Deus. Afirmo, transfere, roja com a torre para a curva mesa. Gente, Vitor, até o Delta. Reposta no através do parque do Vitor, para a gente ver. Cola a pista no zero, curva direita, saída a bom, eleva, após direto. Controle 1-9-35, aciona 5, continua, aciona 2-6-4-2, olho 03. 03, decola da 1-0, por direito, da a porta, elétrica, depois direto, controle 1-9-3-5, responde 2-6-4-2, olho 03. Desejamento correto, porém, pode ficar apenas após a bom. Prossegue em rota direta, olho 03, reporta pronto para o táxi. 03, reporta pronto para o táxi, após sair da bom, direto. Aeroporto Internacional de Salvador, informação. Solo 6254, após o tráfego da companhia passar, pode iniciar no 02? Aguarda P3 do Fusário, não pode vir Índia. Após iniciar o puxo, eu posso no táxi, o Xanem 6254. Não confio, senhor, poderia confirmar? Afirmo. Guardando equipe solo, assim que P3 da Força Aérea liberar o PAD via Índia, inicia o push, reporta no táxi, chama na 624. Ok. Bom, o microtransporte ainda na região do Guatemi, se autorizado, vai pelo setor norte do eixo da 1-0. Salvador, só falando do Guatemi. Sul da 1-0, solo. Delta Lima entrou em contato com a AWS, né? Foi feito a DLA, foi enviado. Ele atendeu agora. Chanel 6213, não pode esperar, não. Chanel 6213, Alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, na 0. E direto em Rimar? Afirma, senhor. Gente, está autorizado da presente usar o eixo da 1-0. E reporte visual com Rimar, o Vitor Adel Delta. Autorizado, senhor, também, se reportará na visual com Rimar, o Vitor Adel Delta. Visual também com a aeronave, volta 4-4. Pará 40, solo 29, libera o hotel? Pará 40, passou, Adel. Sim, o Pará 40, libera a primeira direita na Eco e chame o solo em 121, decimal 9. Vim pra direita, Eco, solo 129. Negativo, Pará 40, liberando, mantenha a escuta. Taxi via Alfa, reporta novamente na Delta. Pará 40, mantém a escuta, Eco Alfa, mantém a escuta. Confirmando, mantém a Delta aguardando para o cruzamento, o Guará 40. Solo Gol no 864, posição 1-0, pushback e acionamento. 864, autorizado, push portal. A livre, Gol no 864. Formo tráfego, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, deslocamento noroeste, mantendo 500 pés no Robson 44, não interferirá com sua aproximação. E um tráfego adicional, posição de 2 horas, 7 milhas, deslocamento norte, mantendo 500 pés no Robson 44, também não tem fidelidade com sua aproximação. Paciente, tem o mesmo antifiaso, 2771. Guará 40. Liga Guará 40. A confirmação, o pátio de funcionamento é o pátio de autoridade militar. Gente, Guará 40, mantenha a Delta. Guará 40, ingresso na Delta e mantém. Chanel 6213, decolar 231, no controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, uma boa. Controle, boa tarde, Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, após 2000 pés direto Leda. 2000, voando Leda, subindo para 360, obrigado. Vitor Hotel Delta, Casa Velha, já me informa, Rimar. Gente, Vitor Hotel Delta, frequência livre da presente. Livre, Delta. Controle Salvador, boa tarde, Gol 962, informação tanto. Gol 1962, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1092 da presente voando Duna. 2000 na proa de Duna, 1012, no 962. No localizador 2771. 2771, ciente, complete a aproximação, chama torre 118, decimal 95. Complete e chama a torre, 118, 2771, obrigado e bom trabalho. Bom dia. O som, demora aqui para tentar coordenar 100%, feito, só aguardando. O 1864 para a tarde, 2 horas e... Entendido, 1-5-7. A bordo autorizado, táxi Índia, ponte de paradão no 02-95, legal no 012, ou no 864. Ok, livre táxi via Índia, ponto esperador no zero, ponto lá, 2895, ajuste no zero, no 2, boa noite, mesmo. Tipo Andaman para interceptar a chegada. Aman. Afirmativo, 1002, descendo para 5000 pés. A chegada é Aman, tá chovendo aí, senhor? 2, questionando 2-4. Via Índia, ponto espera, 1895, 1-0, 1-2, 1-2-5-4, boa tarde. 7-1, boa tarde, continue na aproximação. Aguarda pista livre, P3 da Força Aérea, gerente de rolagem, vento, o ajuste no 0 no 2, o vento agora vai água 2. O Vicente está continuando a aproximação, aguardando 2771, cuidado. Né? 2771, informação de tráfego à sua esquerda, um helicóptero, a 3 milhas da cabeceira auxiliar 17, não interfere com aproximação. 2771. Tempo de 5,6, decolados 3,4, controle 1935, boa viagem. Tempo de 5,6. Prossiga. Decolado 234, controle 1935, boa. Bom, 1935, polícia. 2771 no check trem, pouso autorizado 1-0, vento variável 1 não. Baixou e travou, tá autorizado 2771. Delta 35, frequência livre, boa tarde. Controle Olympus 5-6, decolou no terceiro Israel. Olympus 5-6, contato radar na decolagem, suba para nível 140. Direto da Elta, presente. Direto da Eolink. Poxa, 6254, nós podemos. Pode ser, obrigado. Pronto, precisa de mais um tempo aí no ponto. Espera. Até a próxima. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, né? Torre, boa tarde. Vou no 864, ponto de espera pronto. Boa tarde, no 864. Mantém o ponto de espera. Mantém. Ajuda 2771, nosso 36, direita no 219. Direita, chama o 219, 2771, obrigado. Do 771, quilo 43, a posição 31. Quilo 43, 319, 271, obrigado, bom trabalho. Zulu Delta Lima, confirmando 45, 45, tá pronto, copy, voo visual. Já 055 para Serra, Serra, Quebec Papá. Rota direta, coloca a pista no site, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, até o final da barra, controle 1 no 9 decimal 35, acena 5451. Na 133 decimal 25. 251-3325. Após a rolagem de aeronave, ali mantém o 0, boa noite, 62 VLS, reporte estabilizado. Reportará o 962. É possível ter o Beto em alternativa? Lula para... 254-238, controle 1935, boa. 1935, boa, senhor. Patrulha de Oceania 6254. Direto, Lenda, 6254. Livre decolagem, pista 1-0, vento calmo. Livre decolagem 1-0, boa noite, 64. Cuidado cruzamento na Delta, chama solo 219. Cuidado na Delta, chama solo 219. Controle, hein, comandando. Quem é que comandando consigo? Quem é comandando, está indo da primeira posição, preparando o sul para o sobrevoo na região do país. Quem é que comandando? Chanel 6254, com quem foi o ideal para o base? Os 4-1-1935. Chamar o controle, 1-1-1935, uma boa tarde, gol no 864. Vamos para a posição de 12 horas, 1-5 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 130 para o nível 140, um P3 da Força Aérea Brasileira. Eficiente, seu ajudante de controle, o Chanel 6254, pode aumentar a razão de subida? Sim, te ajudaria, mas confirma para o ideal para o Pubar, que está presente, o Chanel 6254. Bom, nós não temos essa posição na nossa rota, poderia soletrar? Papá de uniforme Bravo Alfa Vitor. Pode eu. Faz parte da nossa rota. E agora, pode possibilidade de voar hoje na presença da minha DC, pai. Gente, confirma por exemplo, eu te. Novamente. Pro 2-1-6, a minha DC, pai. Oceaner 6254, vou indo na proa 230 por 15 milhas, após 15 milhas está autorizado voar Eudes. 230, após 15 milhas autorizado Eudes, Oceaner 6254. É 24 eu te apresento. Direto. Pax até a passar autorizado e reporta para ingresso na pista Zulu Delta Lima. Boa tarde, voo 864. Voo 864, 350, direto Jamo, vigilante. Direto Jamo, sobe a nível 350, gol 1864. Voo 1962 estabilizado. Afirmo. Sete aproximação, chame torre 18 decimal 95. 295, obrigado. Passarido 2230, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2, livre LS X-ray, reporte estabilizado, reduza para 2009. Afirmativo, já está reduzindo aqui, descer para 2000. Olimpo 56, chame defesa aérea nos canais previstos. Manual defesa aérea, Olimpo, até a volta. 962. Romeutão. Prossiga. Chame torre, no noite decimal 95. 295, grato. Boa tarde, o Papa também com o meu tango. T2230 estabilizado. Agora estabilizando, senhor. Já visual com o campo e com a aeronave na nossa frente, 7 milhas na proa. Gente, chame torre, no noite decimal 95. 1895. Até daqui a pouco. Né 6254, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351, alterna 3325, chame 6254, bom trabalho. Boa. 2230, continue a aproximação, ajuste na 012, aguarda autorização de pouso. Gente, aguardando e reduzindo. Gente, aguarde no hotel, aguarde autorização para cruzamento, Olimpo 03. Chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685-2545, boa tarde, boa noite, 64. Boa. Seja no eixo da 10. Então, estou aguardando aqui para autorização. Gente, então mantém o farol de tapão aguardando autorização. O Yank no meu tempo. Yank mantendo. Aciona 5436. Tomado. Voo 962, fora as 47, direito 1219 ao solo. 319, voo 962. Quero dar aí uma ótima. Controle 1935, 5436. Confirmando transição ótima, reporta push, voo. Transição ótima, reporta push. Solo, boa tarde, voo 962, quebrou. 962, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 493. 03, autorizado taxi Alfa, Juliette, Índia, ponte espera da 10 novamente, chama a torre 198, decimal 95, que nem é 10 no 2. Falou, Salvador, gol 2067, feedback no momento, posição 9. 2067. Motoriza mais a responsabilidade da Marinha. Portão 09, motorizado push, porta. Motorizado push, gol 2069. Não vou interferir em nenhum dos esses, então, só aguardando. Paulo, boa tarde, é o Azul 4089, tá quente da Tango 340 para Vitória. 4089, Vitória 340 autorizado, VP Zulu 44. Colapso no zero, curva direita, saída da L, transição BDEV. Controle 1 no 9.35, aciona 5445. Sim, 340 autorizado para Vitória, decola da 10, descida da L, transição BDEV. A nossa aerovia para o Zulu 44, o controle é 1935 e transponder 5445 para o Azul 409. Roda, puxa, Azul. Continua. Teste, mantém a cabeceira, Zulu Delta Lima. Deixa eu siga. Está mostrando sobrevoo no bairro São Cristóvão. Quando autorizado, cruza o eixo da 190, seguindo para o sobrevoo região de Periperi. Gente, então cruza a sinal da 190, evitando o eixo de decolagem da 17. E entrou meu tango, reporta sinal do 190 livre. Gente, sem interferência na 197, cruza o eixo da 190, reporta livrando o eixo da 190. 230, passarinho do livrão. 2230, boa tarde, táxi Alfa. Reporta antes das 10. Confirma, senhora, pela Alfa. Reporta antes da Juliette, passarei 2230. Antes da Juliette, reportaremos 2230. Helicóptero, emílio de colagem, pista 7, vento 030 graus, 2 nós.